criança é açúcar, adulto adoçante. Criança é colorida, adulto corante. Criança é banho de mangueira, é quintal. Adulto é churrasqueira, é sacada, sofá e jornal. Criança é pé descalço, adulto é pé no chão. Adulto pede tempo, pede calma, pede espera, só que não. Criança é desenho animado, comédia, ação. Adulto é drama, é terror, romance, ficção. Que a gente esquece e sente vergonha depois que cresce. Gente grande fica tão pequena e dá pena, não é legal. Quando a inveja invade, envenena, entra em cena, é real. E aquele faz de conta, vai me conta, vira ou conta como faz. Era uma vez, já era, agora é nunca mais. Num reino não tão distante, a criança já sabia que o cavalo não é branco e o dragão é um leão por dia.